Não, esperamos o Neto terminar de falar no telefone, daí a gente começa o programa, cara. Não, tranquilo, Neto, resolve os problemas aí, cara. Pô, que isso, cara. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 1:02. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. E a voz do querido aqui tá cada vez pior. Por que, né? Manal? Garganta, cara. Não foi beber, foi beber ontem. Não, preço. Nada. Aí, nenhum gole. Se beber, não fale. É. O novo filme de Maurício Amaral. Se tivesse ido beber, não estaria com essa voz. É. Locutor, sedutor. É. Não sei o que aconteceu, cara. E essa garganta, voz rouca, Maurício. É, voz rouca, mas dói pra falar, né? É a Maria Zilda do rádio, praticamente. O Pretinho Básico tá começando com um oferecimento de nova skin, um cervejão. Pode falar alto, todo mundo é amigo, Maurício. Se beber, não dirija. Nesse verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola. As melhores ofertas Vivo estão no Saldão de Natal Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, você sempre bem. Vou passar na Panvel comprar uma pastilha. Passa lá, é certo. Pastilha pro bichinho do Han-Han. Lembra do Han-Han? Tinha pastilha Vicky pro bichinho do Han-Han. Lá na Panvel agora. Tinha um monstrinho na garganta. Isso. Como é que tu tá, Everton Coelho? Eu estou bem. Você está bem, Maurício? Hoje eu posso, posso te imitar. Te senta, filho. Senta aí. Tô com grave, bom. Tranquilo. Tem sinal de respeito ao momento que Maurício. Eu vou ficar de pé também. Todo mundo de pé hoje. Solidários. Você é ouvinte que tá sentado, levante aí em pé. Todo mundo em pé. Tu que tá dirigindo, levanta. Teto solar, levanta. Ó, o Cagê tá aí também. Como é que tá? E aí, beleza? Tudo sentado, bem? Gente. Eu quero, cara, dar um parabéns pra a foto da Zero Hora e dos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo também tem essa foto estampada na capa. Do Jader Barbalho? Cara, é a cara do Brasil, cara. É assim, ó, o guri debochando da nossa cara, o filho do Jader Barbalho. Quem tiver a oportunidade de olhar essa foto, dá uma analisada, dá uma estudada nessa foto. É impressionante como é significativa essa foto. Filho de peixe, peixinho. Cara, olha, deboche no país. Deboche ao país. Não vai acontecer nada. É a legenda da foto. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E o guri vai continuar mostrando a língua e fazendo orelha de burro pra nós. Impressionante, né? Burro somos nós, né? Ô, Pianges, tá bem? Tô bem, velho. Que bom. Por que tu me pergunta? Porque eu tô com a cara. Porque eu tô com a carinha. Não quer carinha ruim, né? Não quer destacar nenhuma. Eu quero saber se tu tá bem, cara. Tão ruim dele, cara. Não quer destacar nenhuma capa, Pianges? A sexy, né? A Rosana Ferreira ganhou Miss Bumbum no concurso que elegeu a melhor bunda do Brasil. Ganhou a Miss Bumbum aqui da série, lembrando concorreu? Que a nossa candidata é da melhor bumbum da Playboy. É que as duas fazem concorrência. É outra coisa. Essa aqui é a sexy. E a nossa candidata é a Jéssica Amaral. O cara ganhar a melhor voz é tranquilo, porque o cara chega e fala pro cara assim. Agora o cara ganhou o melhor bumbum. Essa bunda aqui, ó, cartão de visita, né? Não tem como conquistar essa bunda só fazendo cocô. Isso aqui é algum treinamento. Exercício pro glúteos. É, alguma coisa. Deixa eu cumprimentar a Estrela Móvel, Homem Galpão Crioulo! Neto Fagundes! Tem o Sapucaí também, né? E do lado do Neto tem o Alcemar, tem o Antônimos, o Zacarias. Tá todo mundo ali. Todo mundo reunindo pro Pretinho Básico de 29 de dezembro de 2011. Não, só dizer que o Vi também concorre a bumbum do ano, né? Sim. Qual é a categoria? Qual é a categoria? Cuidados médicos. Vamos achar. Até o fim do programa vamos ter que achar uma categoria. Bumbum do ano. Olha que hoje é dia da biodiversidade. Biodiversidade. Adoro biodiversidade. Diversidade tá contigo também, diversidade, né? Diversidade e bi. Duas coisas que eu adoro. Os destaques do Clique RBS nessa quinta-feira. Veranistas antecipam saída para as praias e a Freeway já tem movimento intenso. Cerca de 160 mil veículos devem se dirigir ao litoral norte do Rio Grande do Sul para esse final de semana de Ano Novo. Os melhores horários para viajar. Sexta-feira até as 18 horas. E sábado até as 10 da manhã. Ou seja... Amanhã. Nós vamos sair exatamente no horário que não é pra... Nós vamos pra Shangri-La fazer a balada do Pretinho na sexta-feira e vamos sair daqui às 8. Eu vou pedir pra que entre 9h30 e 11 da manhã dá uma segurada que é o horário que eu vou sair. 9h30 da manhã. Entre 9h30 e 11 da manhã. Tu vai quando? Amanhã de manhã. Não, mas então tá tranquilo. Ou vai pro acostamento. Vai pro acostamento. Não, vamos fazer o seguinte, galera. Sexta de noite, pessoal, não vai que o Pretinho tem que chegar em Shangri-La. É. Podemos contratar uns batedores. Pois né? Bom, a gente pode dispensar uns batedores. Ou umas batedoras mas também. Mas tem batedores, né, já no Pretinho, cara. Mas tem batedora, né? Já tem batedora no Pretinho. O Potter é um tremendo batedor. É, podia contratar umas batedoras. Mulher faz muito bem isso. Porque elas são mais cuidadosas no trânsito. Tirando! A praia Riozinho do Campeche está imprópria para banho. Aê, e não há aviso. Olha que legal. Agora vai limpar lá. As pessoas tomam banho no local onde a água contém coliformes fecais, que é o popular... Cocô. Exatamente. E não tem placa sinalizando. Então as crianças estão brincando na água, tá todo mundo feliz no Riozinho do Campeche. Estão lá, cheio de cocô. Cara, o lance é fazer bochecha também, cara. Quando mergulhar, mergulho. Não é o lance, cara. Teus conterrâneos, olha, vão lá e vão cagar. Aí cagam as praias, né, amigo? É o que eu disse. Cara, mas não são todos. Os catarinenses não fazem isso. Os gaúchos vão lá e fazem cocô no meio da praia. Não, eu atiro lixo no chão, cara, mas não faço cocô. Não é gaúcho? O que tá falando aí, tchê? Ah, não, também. Não, você tava incluído. Você é castelhano, é gaúcho. Já tá metido em tudo que é. Castelhano, ele é de Balneário Camboriú. Cara, eu sou trilingue, né, cara? Tu nasceu aonde, castelhano? Cara, na verdade, nasci em Camboriú, né, cara? Ah, legal. Só que língua tu fala? Que é onde tem o maior reduto de argentino depois de Buenos Aires, né, cara? Sim. Acho que há mais que Buenos Aires, tem mais argentinos. Tá batendo. Pra fugir dos argentinos, os caras vão pra Buenos Aires. Claro, é outro lance lá, é outro, um sotaque diferente. É praticamente como a Catalunha e Barcelona. Tá, quantas línguas fala? Seis. Seis línguas? Quais línguas fala? Castelhano. Fala o castelhano de Buenos Aires, o castelhano de... Exatamente. De Libres. Passa do Libres. Como é que é o nome da cidade? Passa do Libres. Valdolina. É, e a rádio que tem lá? General Madariaga, né? Rádio General Madariaga. Fala o castelhano catalão também, né? É, falou com a língua pra fora, filho. É Espanha. Valência. O pedágio vai ficar mais caro domingo no polo de Gramado. Era o que eu tava aguardando, cara. A tarifa vai subir de 7,20 para 7,50. Tá, temos que aproveitar até domingo, passar umas 8 vezes. Ou seja, ir voltar pra Serra vai custar 15 conto. No mínimo, 15 conto. Pra tu ir até a Serra, chega lá, dá uma banda, não toma nenhuma água. Mas só vai rico pra Serra. Não vi um chinelo subindo a Serra. Não, tem até. Agora no Natal Luz, agora vai aqueles ônibus de beleza. Excursão. Os ônibus de linha. Um abraço a você que tá dentro do ônibus, indo pra Gramado, ouvindo o Pretinho. Você é o chinelo, segundo o KG e o Pianjo. O ônibus paga pedágio ou não? Paga um monte. Aí entra um monte. Né? Paga um pra, se pra carro é 7,50, pra ônibus é uns 30. No mínimo. Ah, mas tem 42 chinelos lá, que dividido, saber mais fazer faquinha. Um detento solto por bom comportamento foi preso depois de esfaquear a mulher em Floripa. Belo comportamento. Parabéns. O Ricardo Silva, de 30 anos, recebeu a saída temporária do Natal. Só pra matar a gente. Foi lá e esfaqueou a mulher durante uma briga de casal. Tranquilo. Bom comportamento. E ele disse, se é uma louca, eu tô matando. Aos poucos. O Chico Anísio voltou a apresentar sangramento no aparelho digestivo. Exatamente. Ele tá internado desde antes do Natal. E não que a gente esteja secando, mas é que essa semana a Chita já morreu. A Chita morreu, né, cara? É. E aí os famosos, sempre tem um famoso que antes da virada... Cássia Eller é o que eu me lembro. A verdade é que o quadro... É hoje, né? A verdade é que o quadro... É hoje? Hoje, 10 anos com a Cássia Eller. O quadro é muito difícil. Ressuscitou a carreira dela. Há 80 anos e chegando onde ele chegou agora, lamentavelmente. Alguém morreu nessa última semana no ano passado? Não foi o Zé de Alencar? O Zé de Alencar, né? Não foi? Não, foi esse ano o Zé de Alencar. Ah, foi esse ano? Claro. Não me lembro. Alguém deve ter morrido, com né? Certeza. O Floripa tá repleta de celebridades pro Réveillon. Robinho, Neymar. A modelo Isabeli Fontana e o namorado Juan Marley. O Rafael Cortez, Daniele Souza, que é a mulher samambaia. Rafael Cortez, celebridade agora. Agora é o Dentinho. Os jogadores Ronaldinho, Robinho e André Santos estão em Floripa. E o Neymar desembarca hoje. E até sábado deve desembarcar o César Cielo, a atriz Isis Valverde. Os lutadores de MMA, o Minotouro e o Minotauro. Ainda o Daniel Alves, craque do Barcelona. Ah, tem o Minotouro e o Minotauro? Tem, são dois? Eu pensei que tivesse enganado. Não, os dois são deformados, igual. Mesma cara, assim, de Ah, não, pensei que foi só um. Eu não sabia que era. Vem cá, o Dentinho, ele participa rápido, assim, do filme da Bruna Surfistinha, né? O Dentinho? É, ele é um dos clientes. Ele é um dos clientes. Ah, é? Sim. Eu não vi o filme. Vocês não viram o filme? Eu não vi o filme. Tem um momento do filme? Não, mas tem a Débora Seco. Eu vi que é um entra e sai no cinema, um entra e sai. O filme todo. O filme não é bom, mas é uma Débora Seco ali. Tá passando na TV, Japi? Sim. Não, é. Aí tem uma parte que aparece ela com vários clientes, assim, uma tomada em sequência, né? Como se fosse. É uma tomada em sequência. Literalmente. Uma tomada, né? Em sequência. É uma tomada. Se vocês olharem, vocês vão ver que é. Sim. Porque eu assim, achei que era um rabo quente aqui. É praticamente uma tomada mesmo em sequência, porque é uma tira, tá. Imagine uma tira. Com vários quartos um do lado do outro. Sim. E ela transando várias vezes com vários clientes. Fazendo então, amor, né? Passa amor. Como se fosse uma tomada só. Tá, e tivesse uma sequência que não existe, né? É uma e tomada num dos quartos, é o num dos quartos que passa, tá o Dentinho sentado na cama. Assim, impedido. Tá quase ali. É mesmo, cara. Sabe o que mais rola nesse filme? É uma pausada, né? O pessoal dá uma pausada pra pegar um... Pausa, né? Água, é, para, né? Nova lei na Colômbia estipula que homens e mulheres devem ter os mesmos salários. Estudos mostram que as mulheres que ocupam os mesmos cargos dos homens têm tarefas idênticas às desempenhadas por ele, chegam a receber um salário 20% menor. Eu sou a favor de mesmo salário homem e mulher, se mulher parar de ter TPM, parar de chorar no banheiro quando acaba com o namorado. E parar de usar o cartão de crédito do marido. Não, pode usar o cartão de crédito, eu tô falando de tempo produtivo na empresa. A mulher é contratada, ela fica um tempo, no mesmo tempo que o homem. O homem, enquanto trabalha, a mulher tá chorando no banheiro, tá fofocando com as tá amigas. Tá fumando um cigarro, tá tendo filho, tá engravidando. É, licença maternidade. É, tem que TPM absurdo. Uma vez por mês, isso aí não pode dar o mesmo dinheiro pra elas. E hoje é o último dia de expediente do ano dos bancos. As agências bancárias fecham amanhã e só reabrem na segunda-feira. Cagê, vai lá pegar minha grana aquela, né, meu? Vai passar o ano novo. Hoje eu vou. Sem pagar, né, cara? Mas acho que umas 5 para as 4 eu saio de casa. Senão ano que vem, né, Cagê? Qualquer coisa ano que vem eu te pago, mano. Não. O Cagê tá vendo a placar agora. Essas piadinhas de ano que vem aí não dá, né, cara? Estão proibidas as piadas, por exemplo. 6 horas da tarde, o cara sai do banho dia 31 e diz: agora eu só tomo banho ano que vem. Esse tipo de piada está proibida esse ano. Essa piada. Não. O cara vai tomar um copo d'água, só vou tomar água ano que vem. Não. Eu faço a piada, mas eu faço então em junho. Vai beber com os amigos, eu vou beber até o ano que vem. Não vou parar até. Isso tá proibido. E nem o cara que brinda a 1 da manhã por causa do horário de verão também. Exatamente. Essa do banho eu contei já. Essa eu não conhecia, cara. Vou tomar o último não sei o que do ano. Ah, sem graça, né, Marcelo? É verdade, amigo. As piadas de final de ano. Até quando? Até quando a sociedade... Eu te pergunto, Marcelo. Vai aguentar as piadinhas de final de ano? É, o tio chato bebum, né? O tio chato que bebe. Você já veio comido? O tio que escabela, o cara também é legal, né? O tio que escabela. É brincadeira. Vamos comer o lombo da... O peru, pega o peru, tá duro o peru. É. Ninguém aguenta mais esse tipo de piada. Até quando vai haver esse tipo? É pra ver ou pra comer? É pra comer, é verdade. Até quando, eu me pergunto, a sociedade vai permitir esse tipo de coisa? E uma mulher entrou na jaula dos elefantes, no zoológico. Ai. Ela teria ficado 5 minutos perto dos elefantes. Outros visitantes gritaram, olha o áudio. Tentando convencer ela a sair, mas ela foi pisoteada e acabou morta. Eu não sei que a notícia acabou. Gostou. A notícia acabou aqui, eu continuei como se ela tivesse morrido. Ah, mas fica melhor. Deve ter morrido. Mulher é flagrada escondendo caixa de Guinness sob o vestido. É que queria bater o recorde. 24 cervejas Guinness deliciosas, do tipo Stout. Esse é o famoso unir o útil ao agradável. Pesa mais de 8 quilos e ela conseguiu botar embaixo do vestido. Imagina o que não cabe embaixo desse vestido, né, Marcelo? Amigo? 24 unidades de latinha de Guinness, hein, Alcimar? Ela tinha pequenas, não é tão grande, né? E um jovem foi preso após pedir a namorada em casamento. Só que o anel era roubado, amigo. Olha as imagens, ele roubou o anel de $3.200 de uma joalheria em Burlington, em Vermont. Ah, lá em Vermont tem muita joalheria. Depois de roubar, pediu a mulher em casamento e 5 minutos depois chegou a polícia. Como diria um amigo meu lá de Canoas, tem que cuidar o anel, né? É. Os dois acabaram mortos na prisão. E a mulher que roubou o Guinness também morreu. Morreu? Também, as três morreram. Hoje os três morreram. Exatamente. É, só pra ter um desfecho bonito a matéria. Lindo. Show de bola. Vai aí, ô anelzinho. Não vai ninguém agora, ninguém quer falar agora. Vou eu então, tá? No lugar então, dele, vou eu. Tá, beleza. Deixa que eu vou, se ninguém vai, eu vou, tudo bem. Tchau, anelzinho! Valeu, anel. Lanterna verde. Valeu, anelzinho, tchau. Tem o anel que tem o anel. Verde. É o anelca. É o lanterna vermelho. Lanterna marrom. Lanterna marrom. Boa tarde, meus caros bebês. Meu nome é Jackson Jardel, JJ. Jackson Jardel. Aqui vai minha contribuição pro programa. Fiquei imaginando as profissões dos PBs caso não fossem o que são, radialistas. Ah, boa. Eu também fico imaginando, cara. Alexandre Fechter. Magnânimo seria professor, afinal de contas, um líder. É bom esse Luciano Potter seria motoboy de pizzaria. Tem jeito de motoboy. O Potter com a motinha dele, né? Cara, era só botar uma caixinha ali atrás. É a corcundinha, né? Perfeito, cara. É a cara de motoboy. Bota a caixinha aquelas de moto ali, de pizza, enche de pizza e vai. Mas vai é aquele que... Ia largar a vinheta, né? Só na chuva ele anda, né? Ia largar a vinheta na hora que abrisse a porta. Cabeleireiro. Entende o pensamento das mulheres. Entretanto, um cabeleireiro heterossexual, ele saliando aqui. Obrigado. Tirança. Tá bom. Pianger certamente trabalharia na Apple para aprimorar e criar novas na tecnologias. Apple? O que, que é Apple? Apple. Apple. Apple. Apple. Tá, desculpa, Cachê. Tá. Cachê. Seria professor de inglês, ficaria corrigindo o colega do lado toda hora sobre as palavras em inglês. Não, não é isso. Não é isso, não é isso. Não, é historiador. Ah, bom. Tá. Óbvio. Sabia. Maurício Amaral. Sim. Ator da Malhação. Ah, meu Deus. Ah, é verdade. Maravilhoso, viu, cara? Obrigado, Neila. Revelação do Teatro Nacional. Porã, puxador de escola de samba. Ai. Pedro. Atenção, Pedro. Ah. Trabalharia no Burger King ou no Mac? Testando o produto. Atendente. E a cara mesmo. Destaque do mês. Só aquela carinha com bonezinho assim na foto do canto. Destaque assim. Do mês. Destaque do mês. E o Duda Garbi, motoboy de pizzaria, colega do Potter. Aham. É o auxiliar. É o auxiliar. O Jason, no caso. O Jason. Mandem um boa noite. Meu pro pessoal Deus. Da Expresso Jundiaí da noite, Diogo, Eduardo e Leonardo. E um É verdade. Para o Roger, o Ratinho. E o Nikito, Jackson Jardel Lopes Pimentel, JJ, valeu? Muito bom! Boa. E aí, KG? Lista de casamento feito pelo homem, fogão, aí. Jogo de panelas, aparelho de jantar, blá, blá, blá. São esses produtos que a gente costuma ver em listas de casamento. Não é preciso muito esforço para afirmar que são as mulheres quem escolhem os itens. Boa. Diante desse quadro, perguntamos, e se a lista de casamento fosse feita exclusivamente pelos homens? Aí ia ser bom. Aí tem algumas sugestões aqui. PlayStation 3. Boa. Boneca Marca. Inflável. Não. Abridor de garrafas. Não. Camisa do Barça. TV de 50 polegadas pro banheiro. Boa. Camisa do Barça. Uma tonelada de salaminho e azeitona. Vai. Freezer para cerveja. Caixa térmica para cerveja, importante. Gelo para cerveja, cooler para cerveja, luneta potente para bisoiar a vizinha, filhote de pitbull, TV a cabo com UFC, PFC e sexy hot, e o formei, jogo né? de canela de chopp, jogo de caneca de chopp, kit para churrasco e assinatura para Playboy. Muito bom. Puta, é baita amigo. Lista, meu. Guarda essa lista aí. Baita lista, né? É por isso que às vezes eu fico em dúvida quem eu sou, tia, porque nessa lista eu só assinalo o PlayStation. Nada mais. Nada. Nem o PC para ver o jogo. Camisa do Barça. Pra guardar. E o jogo do Grêmio lá, também. Não vai ver no PFC? Não, mas é pra ver o UFC aqui, né? Não, PFC. Não, UFC, PFC, PFC e Sexy Hot. Tá, dois. Então tá, dois. Assinalei dois. E o freezer pra cerveja? Não. Eu não tomo cerveja. Não tomo Playboy. Uma tonelada de salaminha e azeitona. Uma luneta. Não gosto de azeitona. Uma luneta. Boneca inflável. Tem umas, cara. Tava vendo umas fotos aí. Eu marquei com uma boneca inflável, mas ela furou, cara. A minha foi, cara, mas aí eu fui no banheiro e ela vazou. Vazou? Ah, não dá pra facilitar. Mas cara, essa lista completa aí, se o cara ganha, ele tem uma vida independente, né? Mas essa é a ideia. Luneta, deu, cara. Pra que casamento? Essa é a ideia. Vai daí, Neto Fagundes. O cliente ligou pro escritório do seu advogado e disse... Eu gostaria, querido, de falar com o Dr. Roberto. Doutor Roberto. Sinto muito, não será possível. Dr. Roberto morreu. Pá! Advogado do nego velho. Cliente desliga 10 minutos depois, nova ligação. Alô? Eu gostaria de falar com o Dr. Roberto. Secretário, sinto muito, não será possível. Infelizmente, o Dr. Roberto morreu. Pouco depois, novamente, o mesmo cliente, né? Aquela voz irreconhecível dele. Alô? Eu gostaria, pelo amor de Deus, de falar com o Dr. Roberto. Pelo amor de Deus. Aí a secretária já é indignada. Olha aqui, meu amigo, o senhor já ligou 3 vezes, eu já lhe disse. O seu advogado, o Dr. Roberto, morreu. Pra que essa insistência? É que me faz muito bem ouvir isso, querido. Tchau. E aí, ô... Oi, Zaca. Mais um momentinho agora pras criancinhas que escutam o Pretinho. Que bonitinho. Boa. Deve ter um monte de criancinha agora no tem, carro. Tem. Incomodando os pais, né? Fez cocô na fralda e vazou. Perguntou, já chegou, pai? Falta muito, pai? Já chegou. Senta aí, guri. Falta muito. Fala, já chegou. Né, fecha o vidro. Então agora fica quietinho e ouve as piadinhas do Zaca. A charadinha do Zacarias. O que que é um pontinho vermelho escorregando pelo rio? Tempo. Potinho vermelho escorregando pelo rio. É o River Red. Red River. É o Jacarede. Jacarede. É lá no Rio Vermelho, né? É pra criancinha, gente. Caiu o sistema. Almir, vai lá, Almir. Alô? Ô, Almir, caiu a rádio aqui, ó. As piadas do Zaga. Alô, Rogerinho? Tá fazendo o que agora? Não tá no ar, não. Eu tô furando aqui, na. Tem como arrumar aqui? Pede pra aquele pequeno gafanhoto teu lá, pô. Tá de férias, pequeno gafanhoto. Não é essa broca. E o Jean-Pierre? Alô, Jean? Não é essa broca. Ó, voltou. O que que é o pontinho brilhando no jardim? Tempo. É um shiny... Então, green shiny. É uma formiga de aparelho. Ah, vai cair de novo assim, cara. Essa é muito boa. Ah, essa foi boa, essa foi boa. O que são 3 pontinhos verdes no canto da sala? Tempo. O Green Day. É 3 ervilhas de castigo. Ah, bom. Ai, olha, você é boa, né? É pra criancinha, o seu ogro, Shrek. Doente mental. Agora no... Opa! Apertei errado os botões. E pra acabar, o que é o... Eu tô com uma voz de sono. Não, mas tá não, muito... Não, tá bem, tá não é só a voz, não. Tá demais, Alcimar. Acostumado a fazer. Não, não é Alcimar, é o Zacarias. É que tu tá parecido com o Alcimar. Tá parecido. Não, Alcimar. O que é o pontinho verde pulando em cima do sofá? Tem... Já falou essa. Não, pontinho verde. É uma ervilha saltitante. Ervilha feliz que saiu do castigo. Saiu lá do cantinho, pulou no sofá. Ficou feliz a pulando. Tem um assunto muito importante pra tratar agora, especialmente nessa época de fim de ano, que principalmente as nossas ouvintes devem estar muito preocupadas, porque ainda não decidiram que cor de lingerie usar no ano novo. Isso me interessou. É muito importante que você saiba agora no Pretinho Básico que a lingerie amarela traz coragem, dinheiro, riqueza e fartura. Amarela? Lingerie amarela. É legal, claro que dá, Cagê. Bem bronzeadinha. Clássica, pretinha básica. Não adianta empilhar a calcinha. É uma só, tem que ser uma só. Pretinha básica. Lingerie amarela. Coragem, dinheiro, riqueza e fartura. Tá bem. Oh. Tá. Rosa. Rosa. Lingerie rosa. É a cor do romance. Não, mas você já para mulheres dinheiro. Românticas. O negócio é amarelo, então. O amarelo eu gostei. Coragem, agora. Dinheiro... Riqueza e fartura. Riqueza e fartura. Rosa é pra quem quer um romance. Ah, é pra quem deseja. Mulheres românticas usam calcinhas rosas. Já as calcinhas lilás... Lilás. São para as mulheres que querem mistério. Calcinha lilás. Puta, mas é muita coragem, é né? Muita... Eu quero não. Mistério no ano que vem. preta, a cor aí, que o KG recomenda a nossa ouvinte do Pretinho aqui pra passar o ano novo. Lingerie preta significa... Silêncio e reflexão. Não, para aí, cara. Pior ano, eu não sabia. Não disso, usa né, calcinha cara? Preta, Cagê. Não usa. É muito calcinha silêncio. Preta, que nem diz. Ó, lingerie vermelha. Ó, essa aí também vale. Ah, ó, viu? São pras mulheres que querem paixão no ano novo. Olha aí. É a mais quente, né? A vermelha. É. Né? E as lingerie brancas são neutras. Remetem à paz, em todos os sentidos. Tá certo. Everton, certo. Qual é a lingerie que tu vai usar, Everton? Eu vou ficar com a amarela. Amarelinha, Neila? Eu vou de amarela. Joel, vai usar qual, Joel? De yellow também, porra. Amarela também, né? Todo mundo no amarelo. Não fica muito, não. Fica muito pequeno em ti, ou... Não, mas fica bom. É bom usar uma calcinha de vez em quando. Que isso. É bom. O mais interessante... Não pode usar o personagem. Da lingerie... O cara usando o personagem. Pode usar o personagem, cara. Sabe que eu fui esse dia no motel com a... Olha o personagem. Fui no motel e fui com uma cueca comestível. Mas, tosse, já quase matei a mulher. Meu Deus. Quase matei a mulher. Olha, deu uma chance da loucozinha comer a cueca. Dava quase um quilo de cueca comestível. Quase matei a mulher, a loucozinha comer a cueca. Coisa mais triste que me aconteceu na vida. Tá. Quase matei. Ah, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. O que eu acho mais interessante da lingerie é que as cores que fala de cada lingerie é o que a gente conhece das cores no dia a dia, né? Todo mundo sabe que branco é paz, que o amarelo é ouro, dinheiro, vermelho é amor, paixão. Vermelho é paixão, ou seja... Todo ano é a mesma coisa. Não, é porque as cores são essas. Mas o Neila deu uma boa ideia, usar o arco-íris. Aí tu vai ter tudo, né? Cor do arco-íris, é o símbolo... Vai ter todo o ano todo. Vai ter paixão, vai ter dinheiro, vai ter mistério, vai ter saúde. Tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. É verdade. Pode botar na parte de trás... Fica a dica, então. Mistério. Na parte de trás, mistério. Na parte da frente, fartura. Vai dizer que obra. Aí no peito de cima, paixão. No outro, dinheiro. No coração. E bonito, assim vai. E a branca com vai marrom, variando. Que é? Branca com marrom. Assim, aí branca é a batizada. Marrom, é a batizada. Branca com marrom é aquela que tu usa eu lá. Eu acho que eu uso, geralmente. Não dá. Qual é a do silêncio aí? É o preto. E a da fartura pra eu botar atrás? Amarelo. É porque atrás eu acho melhor botar a do silêncio. Vai daí, Everton. Eu vou dar da fartura. Tenho 30 anos, sou um cara romântico. Importante. Me preocupo com as pessoas que me fazem bem e que gosto. Mando SMS. O que é isso aqui? Peraí, eu nem li isso aqui, cara. É um e-mail. Não, é porque eu tenho que saber pra que saber que é, como é que é pra ler. Será que é um... Mas não tem pressa. Bom, também. Vamos dar 5 minutos pro Everton. Mando SMS. Leandro. 5 minutos e nada mais. Mando SMS de bom dia e à noite pra perguntar como foi o dia. Pergunto se está bem, se tem algum problema e gosto de saber se está feliz, por exemplo. Faço faculdade, fiz intercâmbio na Europa, conheço metade do continente europeu, falo fluente algumas línguas, não sou nenhum preguiçoso, abomino, na verdade, a preguiça, sou decidido naquilo que quero e no que faço e no que sinto. Mas belo rapaz. É um mala, agora... isso. É camisa velha. Vamos lá. Há pouco mais de um mês conheci uma garota. Agora é que vai começar aí o que tá. Aí uma garota muito especial pela qual me apaixonei. Tudo muito mágico, diferente, maravilhoso. Declarações do tipo, você é o homem completo, você é tudo que eu esperava, construiremos a vida juntos e todo aquele blá blá blá. SMS com piadinha, sorrisinho, beijinho pra demonstrar que pensava nela e tinha saudades. Então eis que... Da noite pro dia, escuto que está cansada de romantismo. Que quer sentir falta de mim. Que quer saber como eu estou sem que eu fale. Pô, mas vai entender. Sou muito presente. Pô, que tipo de gostar é esse que precisa estar distante para sentir falta? De onde saiu o preciso sentir falta de ti? Que M é essa? Concluí neste curto relacionamento que... Mulher só gosta de romantismo em um curto espaço de tempo. Mulher gosta de insegurança e mistério. Olha aí, fica a dica. De homens que mintam ou escondam a verdade. É, ou que desapareçam. Que digam a verdade de uma maneira em que elas nunca irão acreditar se é verdade ou se ele está mentindo. Não adianta, incoerente sempre. Tem nunca que deixar saberão a mulher que em querem. Dúvida. Mulher gosta de desafios e incertezas quando se trata de relacionamento. Isso aí. Ou em poucas palavras, não sabem o que querem de um relacionamento. Nunca estarão satisfeitas com nada. O cara é muito bom, muito presente. Muito enorme, mas não dá pra ficar muito grudado. Aí enche o saco, consegui... Não, o cara é um mala, pô. O cara que fala que conhece a Europa, que é romântico, pergunta como é que foi o seu dia. O cara é um mala, ninguém aguenta esse cara. Essa que é real. Nem ela não aguentou. Já. Acho que consegui passar mais ou menos o meu recado. Obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos dos PBs. Tiago Souza que mandou esse e-mail. Olha, Tiagão. É um bom jogador, Tiago. Ah, vamos ver se no ano novo aí... Cara, não é fácil agradar as mulheres, né, cara? Se tu é colado, reclama. Se tu tá distante, reclamam. Como é que eu vou fazer com a Trace lá? Cara, Trace é uma traição normal, né, cara? Ah, traição? Teve traição? Sim. Dela ou tua? Mas conta a história, tem muita gente que não sabe do teu romance. Deixei ela em casa, né, cara, para cuidar dos meus lances. E aí, rolou um clima ali de um vizinho, que era dono de um boteco. Ah, foi o mesmo da barraquinha que ela? O mesmo daquela barraquinha, cara. Eu usava aquele... Ela usava aquele sapatinho delicado, sim, número claro, 35. Pezinho, claro, pezinho. Ele usava 44, né, cara? Aí cheguei ali na barraquinha, tava do lado de fora da barraca, estavam as 12. Sapatinho dela, sapatinho. Mas aí tomei uma providência, né, cara? Abri rapidamente a barraca e disse: tem 2 horas para sair da minha barraca. Né? Isso aí. A barraca era tua sim, também, né? Sim, era minha barraca. Ah, onde você viu que é isso? Falta de respeito. E aí? Respeito, cara, porque, pô, pelo menos então dá uma banda, né, cara? Saí da minha barraca. 2 horas depois saíram. Aí saíram exaustos, né, cara? Saíram cansados. Mas tu chegou lá firme e não tinha ninguém. Eu tranquei o pé. Tranquei o pé, né, cara? Comigo não é assim, né, cara? Certo, cara. Aí, 2 horas cravado, tu voltou. 2 horas cravado, cara. Cravado era uma cravação total. E aí tu voltou tipo... do teu AP que rapelaram até. Sim, aí, um fim de semana, né, cara, confiando nela, né, cara, deixei em casa, fui dar uma bola, tocar, né, cara. E aí quando eu voltei, tinha levado até os quadros da parede. Ah, né, cara, fez uma limpa, sol, cara. Cara, levou até o lancedor rolinho de papel higiênico. Ah, não precisa levar isso, claro, né, cara. Isso aí tem em todo lugar, tem aqueles de plástico que custam 2 centavos. Levou embora. Aí foi demais, né, cara? Ah, até o filho, rolinho do papel. O filho ela deixou. Não, tenho filho, né, cara? Porque o filho que eu tenho é do coração, né, cara? Que é o Marquinhos, né? Ah, tá. O Marquinhos foi a salvação da minha vida, cara. Quando eu li ele pequenininho, cara, com aquele já com barba, né, cara? Porque ele nasceu com barba. Puxou a mãe dele, né? Bonito, que nem a mãe, né, cara? Que história bonita tua de vida, Casiliano. Cara, é um troço tranquilo, Casiliano, né? Uma vida tranquila. Falou que tá fazendo show, não sai de casa por menos de 5 pau, né, Casiliano? Cara, por menos de 5 pau, não faço mais show. Tá fazendo cara. Muito show? Nada, nem um show. Tô em casa, né, cara? É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Mas a banca bota, né? Não, sai de casa por meio de 5. Comigo não tem essa, né, cara? Eu quero que mande ali mocinho. Tá direto, ultimamente. Tá fazendo jogão. Não, nenhum. Meio cachê antes. Tem que me mandar o cachê antes e é 5 pau, e não, senão não sai de casa. Os classificados do Pretinho, esse anúncio aqui é pra quem tem o sonho de voar, diz o amigo ouvinte aqui. Vendo o meu ultra leve modelo trike. É, motor Rotax monocarburado, o que seria isso? O Rotax é o melhor motor de ultra leve, o que o Herbert Viana usa. Meu, sabia. É o e-mail. Não ia demorar 30 segundos pra esse nome ser pronunciado. Herbert.viana@hotmail. Tem partida elétrica ultra leve, 25 horas após descarbonização. Consumo é do corpo, de né? 9 litros. Do corpo, para, amigo. Consumo de 9 litros por hora. É bom, né, Alcimar? Acho é bom. Ó, a asa é 27 talas. Ah, 27 talas é bom. Acho é bom, né? É asa 27. Acompanha 2 capacetes. Pra quê? Carretinha rodoviária pra carregar o ultraleve. E um desodorante é também, um capacete grande, ó, o ultraleve tá angarado no aeroclube, o que é importante, pois mantém o equipamento protegido do sol. Sabe quanto, Almir? 10 pau. 10 mil reais. Olha aí. Daí o que aí, tem que comprar. O produto que tu vai comprar. Pra que o capacete? É a minha pergunta. Pra quê? Compra aqui. Pra que capacete? Vai cair, vai morrer igual, querido. Não vai? Mas não vai cair, porque só é de Blumenau. Só se tu cair de cabeça. Ó, o ultraleve tá em Blumenau. Tem fotos e vídeos pra quem tiver interessado. O e-mail é realizeseusonhodevoar@gmail.com. realizeseusonhodevoar@gmail.com. E a outra oferta dos classificados do Pretinho, um pedido. Estou mandando esse e-mail para ver se eu consigo uma namorada para essas férias. Sou de Santa Maria, estudante da Federal de Santa Maria, e como nessas férias estou solteiro, decidi procurar a ajuda de vocês para não ficar sozinho. Vamos à descrição do nosso amigo. Tem 1,78m de altura, cabelos castanho claro, 20 anos, sou alguém que age com a razão. Mas sou romântico e gosto de surpresas. Procuro uma garota entre 18 e 21 anos que seja aqui de Santa Maria e que goste de cinema, já que eu sou fã. Ele gosta de surpresas? Eu tenho uma surpresinha pra ele. Não procuro. Olha esse detalhe. Não procuro uma garota com um perfil muito específico. Mas se for otaku, já ganha um ponto. O quê? Como? Se for se o quê? For da... O quê? Você está dando o quê? Não. Ele quer aventurinha. Se ela facilita, se for otaku, eu acho, cara. Otaku. Se for otaku. Otaku, eu não sei o que é isso. Cara, tem que cuidar. Se escreve assim, ó. Cuida pra aí, Maurício. Começa a frase. Cuida, cara. Cuida, porque se for otaku, vai. Começa a frase, Maurício. Vai. Não consigo agora. Não procuro uma garota com um perfil muito específico. Mas se for otaku, já ganha um ponto. Otaku se escreve O-T-A-K-U. O-D-A-C-U. O-T de teta. Ah, otaku. Otaku. Deve ser alguma coisa japonesa, cara. É. Com mangá. Cosplay. Não procuro uma garota, não, isso. Com um perfil muito específico, mas se for otaku, já ganha um ponto. Otaku deve ser tipo tracker, tu acha? Não, o cara, cara que gosta de será que não? Estrelas. O e-mail é namoradaverão@gmail.com. Olha, aí, o cara diz que é romântico, mas chama a mulher. Cara, eu vou olhar no Google. Vamos ver o que é o otaku. Dá o quê? Ó, aqui, ó. Você Mar tá vendo ali. Tá. Eu sou da. Ó, essa beira japonesa. Dá pra usar pra beisebol também. É, o termo usado no Japão, pra designar um fã por um determinado assunto. É fã de mangá. Deve ser. Fã de mangá, fã de Guerra das Estrelas. Tá, é isso aí. É o quê? Isso aí. Fãs de animes e mangás em geral. Isso aí já ganhou ponto. Tá. Pô, mas podia ter um nomezinho melhor, né? Tem que gostar de Naruto, por exemplo. Isso, né? Isso aí. Charuto? Não sei se Charuto. É, isso aí. Esses troços. É. 23 pras duas. Já voltamos. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 17 pras duas. Tamo de volta com o Pretinho Básico. Não se esqueça de passar o final de ano com a galera do Pretinho. Neste sábado, a partir das 10 da noite, tem o Réveillon do Pretinho. A galera do Pretinho fazendo a regressiva pra 2012. E na trilha sonora, os DJs do Sônica, ó. O Mick Silva e o DJ Dico fazendo o Sônica Especial com o Pretinho Básico. Neste sábado, a partir das 10 da noite, grude na Atlântida pra passar a virada de ano novo com a galera do Pretinho, doutor Oceu. Exatamente, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Ainda tá rouco, doutor Oceu? Eu tô rouco também, doutor Maurício. Oh, que coisa, mas que coincidência, hein, doutor Oceu? Eu acho que é o ar-condicionado, doutor Maurício. Pode ser. Ah, é um ar-condicionado individual, então, né? É só pra vocês que vai o ar-condicionado. É incrível, né, doutor Alceu? Exatamente! E as notícias do esporte, doutor Alceu? Doutor Maurício, o escoteiro vai sair do Grêmio! Quem? Ah, escoteiro? O escoteiro vai sair. Ele não vai jogar esse ano? Vai pro Atlético? Sempre alerta! Vai pro Atlético Mineiro! Que barbaridade! Atlético Mineiro? Diz o Cagê, que bárbaro! Que bárbaro! O Inter tá trazendo o Rafael Toloi! Chegou do Goiás. Zagueiro do Goiás. É bom, doutor Cagê? É um bom jogador. É, exatamente. Tava, inclusive, sendo negociado pra fora, pro exterior do Brasil. Tava o Porto, eu acho que tava interessado, o Porto de Portugal. Benfica. Um bom jogador. Vamos ver em Santa Catarina as novidades, né, doutor Maurício? É bom, doutor Alceu, é bom falar pros dois estados. Né? Exatamente. O Fernandes assinou por mais um ano no Furacão. Oh, que bom. Vai ser aposentado no Figueira, Fernandes, né? Merecidamente. Por mim, deixava ele o resto da vida. Vai pra jogador, né, doutor Pedro? Vai pra jogador, Fernandes. Exatamente, e a estudante aquela voltou atrás e assumiu que ela deu um tiro nela mesma. Ah, o que, que o Adriano não faz pra convencer as pessoas, né? É, tava brincando com a pistola do Adriano e disparou. Não fala dessas meninas, são meninas de gabarito, de classe. Cara, são meninas, sabe? Que trabalham sério. Comportadas, cara, olha. Que legal, hein, né, cara? Com as roupas com que elas super foram bem vestidas, né, cara? O Adriano te convence de qualquer coisa. Ó, foi tu que atirou na própria mão. Não, beleza. Foi eu que atirei na minha própria mão. Muito bem vestidas, muito bem tava penteadas. Bem, né? O modelito tava legal, né, quando elas foram lá prestar. Impressionante, aquele tubinho branco, cara, que é uma roupa também super tranquila para andar, dar depoimento. O salto tava apropriado também, né? Salto. O Cagê comentou comigo hoje de manhã dizendo que na hora da reconstituição ali, o Adriano não conseguiu entrar no carro atrás. Tá, era a manchete da Adriano, não consegue entrar na parte de trás do carro pra fazer a reconstituição. Meu Deus do céu! Cara, e era um carro pequeno, né, cara? Não era, Castelhano. Pá, que dureza. Que coisa. Mano. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado aí pela sua brilhante participação aqui no Pretinho. Parabéns, hein? Agora a gente vai ouvir o KG, vai daí, KG. Muito bem, pense nisso, da série Think About It. Quando você começa a considerar que o seu pai tinha razão, aparece um filho que diz que você está sempre errado. Bah, é a idade. Sempre converso com meus botões. Eles são mais inteligentes do que eu. Não tente afogar as suas mágoas. Todas elas sabem nadar. Fiada, pum. E existem apenas dois tipos de homem que não entendem as mulheres. Os casados e os solteiros. Pense nisso. Olha só, a Câmara dos Deputados de São Paulo lá vai mudar o nome da Marginal Tietê. Ah, é? Pra homenagear o Lula. Vai ser então o Marginal Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns, presidente, por essa aula. Ainda mais justo, né? É, eu quero dizer que hoje é um momento importante pra mim com essa homenagem que eu tô recebendo. Sabe? Isso, Marginal Luiz Inácio Lula da Silva. Que homenagem, olha, hein, presidente? O senhor tá careca de saber que a gente gosta muito do senhor, né? Olha, obrigado, Marcos Piangeles, que é um garoto tão deixa comemorar, é, presidente. Presidente, senta aí, rapaz. Não fica de pé. Então, eu gosto do cerimonial. Eu gosto do cerimonial e tem que ser educado, tem que fazer as coisas como ela deve ser feita. Sabe, eu tô aqui convencido e pensando que esse país realmente tá num crescente e que o ano foi bom para todos nós. Mas por que, presidente? Olha, Maurício Amaral, eu quero te ver aqui. Vamos conversar, presidente, eu tô a fim de conversar. Algum tempo depois. Como é bom, né? Como é bom bater um papo, né? Fala comigo, Maurício, deixa o presidente falar comigo. Deixa o presidente, cara. Companheiro, eu quero te ver que a gente hoje à noite... Vamos comemorar essa homenagem, né? Onde é que nós vamos, presidente? Vamos aonde, presidente? Olha, eu tô pensando que a gente podia ir na... Encheu o rabo de cachaça. Então, não me fale em rabo. Não me fale em rabo, Piaget. Me fala em cachaça, mas não me fale em rabo. Eu tô em dúvida, já que nós também, Porto Alegre, eu tô em dúvida entre dois lugares. Aonde? Ou nós estamos na Tia Carmen no Gruta Azul. Meu Deus! Obrigado, presidente. Senta lá na frente, presidente. Senta lá na frente que vê o melhor do show. Ô, presidente, por favor, conta até a 10 no dedo das mãos de falar um negócio desse, presidente. Pelo amor de Deus. Eu já te respondi várias vezes e vou te dizer de novo. Não dá pra falar um negócio desse no programa de rádio. Tem criança. O senhor tá careca de saber que, pô, presidente, criança ouvindo o programa. Respeito, né, presidente? Mas qual é o problema? Qual é o problema? Não é problema, presidente, é problema. Cachê, tu nunca me corrigiu, não vai ter agora. Tá bom, presidente. Pô, muito obrigado pela sua participação. Vai daí, Neto Fagundes. Dois nego velho caçando no meio do mato quando deles vê no alto, lá no céu, uma asa delta. Espantado, um comenta com o outro: Nossa senhora, que passarinhão bem grande aquele lá, né, compadre? É grande mesmo, querido. Vamos caçar ele, vamos! Pá, pá! Dá um tiro na asa delta. Parece que tem tiro aí, ó. Aí o parceiro perguntou pra eles: Será que o bichão morreu, querido? Só se o passarinhão morreu, eu nem sei, querido. Mas que soltou o homem que tava segurando ele. Puta, tu sabe que essa piada, cara, era uma das minhas preferidas quando eu era guri, que eu tinha uns 10 anos. É mesmo? Olha o que é o tempo, cara. Tu imaginava a cena, né? Sim. Espetacular relembrar disso, cara. É boa, gente. Passarinho. E aí, Zaca? Como o Zaca? Olha, o Antônio! Mais uma receita aqui com espumante pra fazer no fim de ano. Ah, espumante é bom. O pessoal me para nas ruas e pergunta, é verdade aquelas receitas? Claro. Claro que é verdade. Claro. Olha aqui, ó, tem que fazer isso aqui, é coisa boa. É coisa muito boa. O que é hoje, agora? Hoje é o drink aqui, ó. De maçã verde com espumante! Para! Maçã verde com espumante! Mas é a cidra de maçã verde já! Não. Tem que fazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai umas mistureba aqui que vai dar um toque espetacular. Olha aqui. Duas fatias de maçã verde aos ingredientes. Ah, vou anotando aqui, peraí. Vai anotando, hein? Duas fatias. Qual é o tamanho da fatia? Duas fatias no meio. É uma maçã, então. Uma maçã inteira. Taca ela inteira. Bota inteira, tudo. Não precisa cortar. Um pedacinho de gengibre. Gengibre é bom pra tua voz. Ah, gengibre é bom. É bom. 20 ml de cachaça. Só? Não. 20 ml. Você vai botar uma maçã inteira. 20 ml. Não. De brincadeira. Vamos botar um litro de Barroff. Um litro de Barroff. De Barroff. Olha, boa, litrinho, Barroff é uma delícia, cara. E a barriga garrafa, mol. Plástica, né? A garrafa de plástico é a melhor cachaça, cara, que tem a garrafa de plástico. Dá um gostinho do plástico na cachaça. E fica bom. Eu gosto também. E 80 ml de espumante, mais, né? Ah, que isso, cara? Qual é a espumante, tu que andou fazendo uns passeios, Maurício Amaral, por vinícolas, junto com o Luciano Calheiros, tiraram fotos. Perini. Que beleza. Então, vamos botar Perini. Qualquer cachaça é espumante, porque tu fica espumando. Olha aí. E o modo de preparo, então, misture a massa, bem amassar o gengibre. Olha, tem que amassar, socar numa cumbuca de barro. e amassa bem, bota a cachaça. Soca numa cumbuca de barro. Soca na cumbuca e espumante. Aí depois botou e tem que decorar a tacinha com uma maçã. Mas é uma viadagem isso aqui, né? Tá, então é espumante, cachaça, maçã, cara, e gengibre? Só um pouquinho. Soca tudo no liquidificador. Eu tô anotando, cara. Certo. Recém estão empurrando dentro do vaso de barro. Da cumbuca de barro. E é verdade isso aí, ó. E aí serviu tudo, bateu no liquidificador e dá pro velho beber. Não precisa de uma mulher, não precisa de uma mulher. Fica uma merda. O alambico vai experimentar. Experimenta, Alambico. Alambico, experimenta. E aí, Alambico? É ruim. Não gostou? Não gostou, Alambico? Ficou uma merda. Olha aí, se é bom pra dar pro seu sogro, pro velho lá que tá quase morrendo, dá pra ele que tem um troço lá e bate as botas e já era. Que isso? Meu vô, dá pro meu vô Hugo. Tu que é genco ali, tem o velho ali que tá com os campos. Caramba, tem que ver se tem herança. Ali, tá de olho na vaca do sogro. Só pelo velho pra receber os campos. Mata o velho, pega os campos ali, um abraço. Tá usando personagem pra falar mentira. Pela segunda vez. De novo usando personagem. Que uma merda. Olha aqui, uma frase pra reflexão nesse final de ano. O que engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas sim o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Boa! Entendeu? É até lá. Boa. Ah, então pense nisso. Pense nisso. Ai, é verdade. Boa, né? O padre pergunta pra loira. Minha filha, você conhece a Bíblia? E a loira responde... Ai, claro, só não tô ligando o nome à pessoa, seu padre. Caiu, ó. Não, vai lá, Pedro. Não, eu tava... Salva eu. Eu lembrei do Pepeu Gomes com essa frase que o Maurício falou agora, porque o Pepeu cantava, porque o mal... É o que sai da boca. O mal não é o que entra pela boca, mas sim o que sai pela boca. Porque o mal não é o que entra pela boca. Porque o mal é o que sai da boca. O mal não é o que entra pela boca. O que entra pela boca, né? Sai. O que sai que pela boca é ruim. Na hora que cospe é horrível. Não, me lembro. Olha só, tem uma pessoa braba com a gente, que o Fernando dos Santos falou. Tá bravo deixa contigo. Deixa ele apresentar o pretinho. Deixa o Everton falar, tu já fala sobre isso. Só porque tá bravo contigo? Porque o Maurício Amaral disse que o carro elétrico não é tão econômico, não é tão ecológico. É ecológico. O Fernando dos Santos Geek diz que é um absurdo. Viu? Isso não deveria nem ser cogitado aqui num programa de rádio com essa audiência. E diz que o carro elétrico é a melhor das ideias. E que nos Estados Unidos difundiram essa ideia bizarra de que não, ele não é verde, né? Green. E que lá se diz que os carros elétricos são coisa de gay. Ou de pessoas que não gostam da emoção de um ronco de um V8. Que produz mais barulho e calor que potência. Gosto muito do programa, mas peço um pouco mais de critério com o que é lido no ar. Fernando dos Santos Gui. Esse é o lance, cara. Tá aberto aí o espaço pro ouvinte. Tá aberto o espaço pro ouvinte, Maurício. Quiser dar uma banda no carro verde, né, cara? Tá liberado. E o Pedrão tá vendendo um V8. Tô vendendo meu V8. Pra comprar um verde, né? Cherokee V8. Vendo Cherokee V8, @gmail.com. Cara, faz um mês e meio que tu tá anunciando. Tá quase vendido. Tem duas pessoas fortes. Não, sério, duas cara, pessoas. Cara, mas o quase vendido não adianta nada, né, cara? Não entra grana. Fechar agora. Tá, qual é o nome do cara vendido, que eu tinha que mandar um abraço? Que eu acho que ele mandou Francisco Coelho. Agora vai vender. É Francisco Coelho ou um outro bicho, não vai me lembro. Vai pagar até mais que tá pedindo pelo carro, né, Pedro? Agora é 40. Beleza. Vai daí, Everton. Entre as frases mais ditas das mães estão estas. Sobremesa só depois da janta. espera que tu vai ver. Vai lá e pergunta pro teu pai. Tem várias outras aqui boas. Tem que esperar o velho tá borracho, aí tu pergunta e vai tudo. Já te disse milhares de vezes a mesma coisa. Outra boa aqui, ó. Tu vai acertar o olho de alguém com isso? Muito clássico. Vai vazar o olho. Não fica perto da TV desse jeito, isso faz mal pra vista. Entorta a vista. Vamos, come que cenoura faz bem pros olhos. Você nunca viu nenhum coelho de óculos? Mas ele tem o olho vermelho. Mano, aí é outro troço. Aí é outra coisa. Aí as plantinhas que ele come. Tu tá vendo o coelho ir, não, Bingo. Se fizer careta e bater vento, vai ficar com a cara toda torta. Será que fica? Acho que não. Pena que Santana não tá. E pra encerrar, Ih, na minha época? Não era assim. Eu me lembrei de um parceiro do pai lá de Alegrete, lá, que ele, não sei se contei pra vocês, que ele saiu pra dar uma banda com os amigos na sexta-feira e tomou uma borracheira e os caras tinham churrasco no interior, levaram ele. E lá ele pediu uma carona de volta. Mas tem que voltar, querido. Sábado de noite. Aí os caras, não, estamos voltando amanhã. Amanhã não. Fica aí, espera. Aí fica aí, volta amanhã. Aí domingo, cara. Aí ele ficou bebendo lá. Domingo de tarde, às 4 da tarde, largaram ele em casa, assim. E ele entrou ceguinho em casa, assim, né? Viu aquela zoeira, assim, entrando em casa. E a mulher agarrou ele, assim, deu um beliscão no braço dele. Isso são horas de chegar em casa. E ele dizia, não me chama atenção na frente das crianças. E ela, sim, tem várias crianças. Hoje é o aniversário do Felipe. O domingo era aniversário, cara. E tava assim uma festa. Uma muvuca pegando na casa dele de festa de aniversário. E ele chegou, e ele saiu sexto e voltou no domingo no meio da festa. Não me chama atenção na frente das crianças. Vou chamar atenção como? Faz 3 dias que o cara saiu de casa. Meu Deus. Um abraço, Joãozinho. Meu bruxo. Cara. 2 pras 2, era isso. Não tem tempo a mais nada aqui no Pretinho Básico. Até que o oferecimento de Panvel, você sempre bem. As melhores ofertas Vivo estão no Saldão de Natal Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E nesse verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola. 6 da tarde, tamo de volta com o Pretinho Básico. E agora você curte o hino de final de ano. Final de ano, aquele espírito bonito invade nossos corações. E essa aqui vai pra todos os colaboradores da RBS. Essa empresa é uma mãe. É isso aí, todos os 6 mil colaboradores, anunciantes e grandes parceiros. Tamo junto. É a Rede Brasil Sul de comunicação. Que fazem essa constelação. Anzoli se aposentou, mas a Cristina tá no Jota. Giovanni Martinello, o Edmilson e o Domar Frison. Já derrocha e Glauco Paza e o Batista que desmaiou. Imagina o Batista. Numa gente, amiga. Sim, como é nosso presidente. Salve, grande Nelson. Muito obrigado. Túlio Milman, página 3. Laine Valcas, Camille Reis. Miguel Livramento, baby. Somos todos uma grande família. Uma empresa preocupada com o social. Não é o mais importante. buraco social que visa o lucro. Mas isso não é o mais importante. E não se esqueça, craque nem pensa.